Salvador, TAM 3601 para Congonhas. Gente da formação Eco, pronto para cópia. TAM 3601, aceita 360 para Congonhas? Afirmo, 360. Ok, TAM 3601 autorizado para Congonhas, nível de voo 360 pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive e após segue conforme a rota do plano de voo. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5137 e o controle em 120.8, cortege. Autorizado para Congonhas, nível 360, na Upper Zulu 16, após BH Belo Horizonte, Trive, conforme rota, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bride, transponder 5137, controle 120.8, 3061. Correto, TAM 3061, chame pronto para o acionamento. Vai chamar pronto para acionamento, TAM 3601. Latam 3601 no Finger 9 para pushback e acionamento. Autorizado, puxa acionamento, troque para a frequência da torre 118.6 para o táxi. O que negar 1016. Frequência da torre 118.6 para o táxi, 1016, que negar 103601. Salvador, Dantre 601, com 80 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando galeão para fora, tá? Ok, Para 3601-80 a bordo, livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa. Até o ponto de espera da 10, chame novamente quando pronto para a decolagem. Autorizado táxi via pátio 1, Índia, Alfa, até o ponto de espera da 10, vai reportar quando pronto para a decolagem. Então, 3601. Então 3601 no ponto de espera P10, pronto para decolar. Então 3601, está autorizada a linha e decolada 10, vento é 150 graus com 9 nós. Autorizada a linha e decolar,